14. Teresa, tens um chocolate? Não, não tenho. Ó Jorge, tu tens de fazer dieta. Tens 22 anos e 1,70m de altura, mas pesas 100 quilos. Está bem. Tens uma laranja? Tenho. Ótimo. As laranjas têm muitas vitaminas.